é algo impressionante. Por isso que ela não tem como morrer. Primeiro porque a beleza que ela nos dá é imorredora. E segundo que ela tem representantes tão variados e tão inúmeros que é impossível que deixe de ser essa beleza que nos comove a alma. E nós escolhemos desse autor, Silvius Leopoldo Weiss, concertos representativos da riqueza da sua música. Thank you.

Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Thank you.